toda se alegra quando conversa com Deus. Minha alma se enche de gozo quando conversa com Deus. Então penetro infinito do céu tão bonito a resplandecer. A oração é perfume na qual se resume o meu viver. Tudo se transforma em bonança quando estou falando com Jesus. Ao transpor o véu do firmamento, meu pensamento se transforma num clarão.